sucesso lá, vai correr. Rafinha CD, o melhor do som automotivo. Escuta essa letra, Marucci. Como é que pode ser? O telefone não se mata uma saudade, nem se comporta um amor que é de verdade. Tô precisando conversar pessoalmente com você. Pensa aí comigo, está tão longe da pessoa que se ama. Senti o cheiro dela do lençol na cama, e não tê-la em seus braços, isso dói demais. Ah, quando a saudade vem, vem de uma vez, lembro do romance do amor que a gente fez. Resolver nosso problema. O jeito é você voltar. Vai, vai, vai. Volta mesmo e não me engana. Vai, vai. Vem, Marujo. Vai, vai. Volta mesmo e não me engana. Vai. Poxa, meu Ricardo. Precisando conversar pessoalmente com você. Pense aí comigo, está tão longe da pessoa que se ama. Senti o cheiro dela no lençol da cama, e não tê-la em seus braços, isso dói demais. Ah, quando a saudade vem, vem de uma vez, rola um flashback do amor que a gente fez. Você me entende, né? Quem sabe que não vai ser por um telefonema. Vamos resolver nosso problema. Você vai ter que voltar. Vem! Ai, ai, ai, ai. Volta mesmo e não me engana. Ai, ai, ai. Fala de novo que me ama. Ai, ai, ai. Volta mesmo e não me engana. Ai, ai, ai. Fala de novo que me ama. Da pessoa que se ama, senti o cheiro dela do lençol da cama, e não tem.